do seu coração. As bênçãos que Jesus confiou em suas mãos. Lute até o fim. Não, eu sei que não foi fácil a vida que você viveu. Pior foi com Jesus, que na cruz morreu. Só por ir amar. O tempo não espera, não pense em desistir. Se hoje a dor o desespera, amanhã irá sorrir. Amanhã irá sorrir.